Epsilon K 696, onda média, 550 kHz. Rádio Educação e Cultura, Sertãozinho, São Paulo. 5.000 watts de potência, 10 anos no ar.